Suzuki Vestron. Tô de peão na quebrada, é, é, é, é. Elas posam em nós, quer subir no garupão, mas não vai arrumar nada, é, é, é, é. Foguetão melódico.